É debaixo dos panos que a gente comete um engano sem ninguém saber. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. É por debaixo dos panos pra ninguém saber. É por debaixo dos panos se eu ganho mais. É por debaixo dos panos pra ninguém saber. É por debaixo dos panos o que a gente faz. É por debaixo dos panos pra ninguém saber. É por debaixo dos panos se eu ganho mais. É por debaixo dos panos ou se vou perder. É por debaixo dos panos. É debaixo dos panos que a gente esconde tudo e não se fica mudo e tudo quer fazer. É debaixo dos panos que a gente comete um engano sem ninguém saber. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. É debaixo dos panos que a gente entra pelo cano sem ninguém ver. Aê, Ney Mato Grosso, Ney Mato Grosso, né? Nome com H, né? Por debaixo dos panos, 82. Rolou também Marisa Monte, Beija Eu, Trio Nordestino, Capital do Forró. Nós ficamos aí um minutinho, né? 2, 3, 4 fora do ar, porque a Enel deu uma pipocada na gente, né? E faltou energia, mas já estamos de volta, tá bom? Ah, e tá valendo pra você agora, 997015771, né? Pelo WhatsApp ou então pelo telefone, você liga, concorre a uma cartela do Festival de Prêmios, domingo do meu... Alô, Gogó de Ouro! São 5 motos só pra você, viu? Vai ganhar você, você, você, você, você, você. Beleza, eu volto já. A hora certa. 8h41. Voltamos a falar de Brasília nesta terça-feira. O ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, deve se pronunciar hoje se concede ou não o pedido feito pela Polícia Federal para que o sigilo telefônico do presidente da República seja quebrado. Em isso acontecendo, Michel Temer seria o primeiro presidente da nação, após a reabertura do processo democrático, a ser investigado através da quebra do sigilo telefônico. A Constituição blinda o presidente de investigações quando no uso de sua função, mas os processos em questão são anteriores a isso, e numa interpretação ou releitura do ministro Luiz Roberto Barroso, a Constituição pode ser interpretada de uma outra forma. Punir não, mas investigar sim. Esta condição foi tema de muitos debates na Câmara e no Senado durante o dia de ontem aqui em Brasília. Mas nada disso se compara às atrapalhadas de dois ministros na questão combustíveis. Exatamente, ministros que são citados no mesmo processo de Michel Temer e que também terão seu sigilo telefônico quebrado, Moreira Franco e Eliseu Padilha. Padilha, por sinal, acabou mudando a versão dada por ele mesmo na segunda-feira de que os postos estariam obrigados a cumprir com os 46 centavos de desconto no preço final dos combustíveis. Agora, a versão do ministro é outra. Estes centavos de desconto podem cair na bomba, mas não precisa ser necessariamente agora. O tempo é das novas aquisições de óleo para a tributação. Esse preço muda de 15 em 15 dias. Então, nesta primeira quinzena, do dia 1º de junho ao dia 15 de junho, o preço de pauta ainda não tem o impacto dessa dedução dos 46 centavos naquilo que vai dar o preço final. Esta confusão toda ainda vai render muita discussão, mas isso só a partir da semana que vem. Quanto à quebra do sigilo telefônico do presidente, nem o Palácio, nem a assessoria dos dois ministros envolvidos que se pronunciaram a respeito, pelo menos até agora. Com o microfone da Rádio Cidade de Campos Sales, AM630, apaixonada por você, aqui de Brasília falou seu correspondente Paulo Otaran, num oferecimento de Casa Nova, construções e locação de máquinas. O sucesso está aqui. Cidade. Foi inaugurada recentemente a mais moderna e sofisticada clínica da região do Cariri Oeste, a Clínica Dr. Paulo Ney. Fica situada à Rua Enéas Arraes, 1340, em frente à Emates. estão sendo convidados renomados especialistas da região das mais variadas especialidades para atendimento semanal ou quinzenal na clínica. Visite a clínica Dr. Paulo Ney e confirme a existência desta moderníssima clínica. Brevemente, a população da região disporá de excelentes especialistas, sem precisar se deslocar para o Crato, Juazeiro ou Barbalha. O prefeito de Araripe, Dr. Giovanni Guedes, convida a população araripense, distritos de Alagoinha, Pajeú, Brejinho, Riacho Grande, Sítios e Serras, para receberem o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, dia 9 de junho, próximo sábado, a partir das 16 horas. O evento será realizado na Rua Antônio Nunes de Alencar. Venha você e sua família prestigiar mais um benefício do governo estadual em parceria com o governo municipal. Autoescola Principal, excelente atendimento, moderna e atual, alto índice de aprovação. Autoescola Principal, competência e educação. Autoescola Principal te ensina a dirigir. Os melhores condutores são preparados aqui. Veículos completos, segurança total, respeitando sempre a vida, Autoescola Principal. Venha conhecer as promoções para a próxima turma da Autoescola Principal, que terá início dia 9 de junho. O seu processo de habilitação precisa de transparência, agilidade, assistência e, é claro, o melhor preço. Atenção, faça uma ótima escolha, inscreva-se na Autoescola Principal. E se você é agricultor, aproveite a oportunidade de tirar sua carteira de motorista sem pagar as taxas do DETRAN, através do programa CNH Rural. A Autoescola Principal está localizada na Rua João Severo Cortes, número 1171, no centro de Campos Sales. Telefone fixo 3533-1803. Celulares e WhatsApp 99300-0393 e 99816-7244. Autoescola Principal, há 5 anos, conquistando o melhor para a nossa gente. A organização é dos irmãos Tiago Souza e Fábio, da Autoescola. Autoescola Principal, pra quem pensa no futuro, uma escolha legal. Instrutores capacitados, venha para a Principal, seja mais um aprovado. Vem aí a promoção Unidos pelo Hexa. Unidos pelo Hexa. É a dobradinha que deu certo do Açaí no Grau de Campos Sales, Ceará, e King Cone Mini Delícias. Na compra de qualquer valor, concorra a uma Smart TV 32 polegadas para assistir os jogos da Copa. Sorteio dia 16 de junho. 16 de junho. É a dobradinha que deu certo. Açaí no Grau e King Cone Mini Delícias. Unidos pelo Hexa. Pelo Hexa. Venha e participe. Sorteio dia 16 de junho. Açaí no Grau de Campos Sales e King Cone Mini Delícias. Unidos pelo Hexa. Unidos pelo Hexa. Rádio Cidade. A companhia Cidade. Que virou mania. Comunicando. Carlos Alberto. Futebol! Tá rolando hoje no Mundo da Bola, né? Hoje à tarde, amistoso de seleções. A Inglaterra venceu a Costa Rica por 2-0. E a Portugal, do Cristiano Ronaldo, venceu a Argélia por 3-0. Será que ele pegou, hein? Agora tá rolando Paraná e Bahia pelo Brasileiro. Fluminense e Flamengo, né? O Paraná e Bahia 0-0. O Fluminense vai perdendo pro Flamengo por 1-0. Amistoso Internacional de Seleções. Tá rolando Uruguai e Uzbequistão 0-0. E o Brasileirão ainda tem um jogo rolando, né? Vai rolar daqui a pouco, aliás, às 9 da noite. América Mineiro e Atlético de Minas Gerais. É um clássico mineiro aí. Hein? Bom demais. E agora? Agora tem o quê? Conexão do Riso. Vai ver um belo, cabeça chata. Vai lá, bicho feio. Ontem a minha avó chegou pro meu vô e disse: meu véi, essa noite que passou, eu sonhei com um saco desses de 50 quilos, cheio de piroca, tudo bem durinha. Aí o vô perguntou: e a minha tava no meio? Tava sim. Amarrando a boca do saco. Ah, Dona Maria, faz isso não. Confio de velhinha. Que maldade, hein? Toca, toca! Toca, toca! 630! É Júnior! Jorge Altinho, Nico Rezende e Rita Lee juntos! Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudades vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudades vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava, o vapor passava no gostoso vai e vem.